Na Gazeta M você acompanha de primeira mão todas as informações sobre as apurações em todo o Espírito Santo. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Você já sacou a gaveta aos domingos? Olha, tem isso na música gaúcha. Tem a voz da Itália para a comunidade italiana. E depois, a maior audiência do rádio. José Carlos Araújo e a conexão Gazeta Globo Globo Gazeta. É claro. Programação Gaveta aos domingos. Música e futebol. Amigo, que é melhor do que isso? Então, fique ligado. Os maiores sucessos, os melhores comunicadores, as melhores informações. Aqui você está melhor. Gazeta AM, em 1090. A melhor do estado. Aqui roda a música que você quer ouvir.